Eu chamei a Torre Salvador na frequência 118.62, Bravo Kilo Whisky. Bravo que o uísque continue na proa da rotatória, reporta na projeção da final da 1-7. É 250 solo ao 52, ele vai precisar direito ao livrar solo em 121 decimal 9. 2 amado livrar, o Xanima é 250, obrigado. Ajuste, altímetro 1021. Vai passando. Para ingresso no Interlagos, ouvi falar mais que tem bem. Rotatória. Amarelo, rotatória, mais tem bem. Kluisk autorizado a final da 1-7. Reporta na curta, o Bravo Kluisk. Tripo Papá Romeu Lima, qual a estimada de pouso lá em Alagoinha? Quantos minutos? Entrei no para o táxi, 158 a bordo, 3:40, alterna Galeão. À direita, ponto de espera 18612, 1021, 631, no governo. Direita, ponto de espera 1026, 1021. Lima Kilo Bravo, já iniciou a descida para 5.000 com ajuste 1022. Afirmativo, senhor. Muito bom. Curva à esquerda e voe direto para a posição Duna. Esquerda Duna, Lima Kilo Bravo. O gol 982. Vamos ajustar o 1022, direto Duna 2000 para o ILS. Câmbio. É 311, mantém a ponta espera da pista 1-0. Que Luiz, que tráfego avistado livre, pouso pista 1-0, vento 1-50 graus, 09 mais, o ajuste 1021. Pátio 4, Bafo Kluisk. Sem condições de efetuar pouso curto para liberar o mais rápido possível a pista? Grato. É 311, a linha mantém pista no zero. Vitor, Mike Quebec, chame a torre, 1186. 186, atenda instante, muito grato, Mike Quebec. Boa. Torre do Salvador com aquele cordialíssimo bom dia, o papatango Vitor, Mike Quebec. Victor, Mike Quebec, autorizado direto final da 1-7, reporta na curta. Bravo que Luiz, bravo, correção, Victor, Mike Quebec. Ciente livre para a final da 1-7, Mike Quebec. Confirmando o pátio, Mike Quebec? É pra Day. Juliette, Bravo Delta, Chevy Recife, a frequência é 1251, no caso negativo 1288. Boa viagem, Juliette, Bravo Delta. 251, 1288, contramando. Bravo, que Luiz, que seu solo 57. Ótimo pouso, grato. Mike Quebec, autorizado direto final da ONU 7, reporta na curtíssima final da ONU 7, Victor Mike Quebec, o vento 137, 130 graus, 9 nós. Gente, o Quebec está agora interceptando uma final de 3 milhas da ONU 7, bastante travado. Gente, reporta na curta, o Mike Quebec. Mike Quebec. Quebec, tráfego avistado, Oliver Pouso no 7, 140 graus, 099, ajuste 1021. Oliver no 7, mais Quebec. 6311, seu decolado 58, controle 1208. 208, tá? Controle, chama 6311, decolou na 6 curta. 6311, contato radar, submarino 360, saída da EL. 360 da EL. Presente, autoriza da EL. Vitor, a cópia com solo. Chanel 6311, faz a proa da EL, tá presente? Autorizado, Leida, tá presente. Chanel 6311. Leida, muito obrigado, senhor. Bravo, prossiga. Bravo, Bravo, Bravo, Bravo. Novamente, vou em Interlagos? Isso, agora, não. Agora, só. Corredor, achei até o farol da barra e volta. Autorizado farol da barra 500 pés, vai e volta até o farol e volta, coordena com controle 128, torre 18.6 para o cruzamento da oeste da 1028, vai decolar da proa da RMA com proa sul e chamar a torre 18.6 para acionamento tá, e decolagem, o tanque de abraço. Bom voo, chama a torre. Ato, Mike Quebec, acessando a frequência livre. Gente, comprou do aeroporto Tango de Bravo, vento 140 graus, 08 nós, ajuste 1022. O vento em Salvador, 140 graus, 08 nós. Decolagem por conta e risco. O Tango de Bravo reporta para o cruzamento. Bravo, desça para 3.000 pés, ajuste altímetro meio, 1022. 3.000 pés, 1022, não sou Bravo. Bravo, senhor. Fora do solo. Já deu esse da pista 107 para cruzamento. Está no quebrado. Ciente, considere fora do solo aos 02, autorizado cruzamento. Reporta cruzando o eixo da final da 35. Poderia efetuar o cruzamento no eixo da pista 17, o Tamo de Bravo? Positivo, já está no eixo da pista 17, já para cruzamento, Tamo de Bravo. Ciente, autorizado, reporte no final da cabeceira 35 para transferência para o controle. Cabeceira 35, reportará Tamo de Bravo. Tamo de Bravo, efetuou o cruzamento da pista 10 na vertical da cabeceira 35. Se autorizado, transfere o controle Salvador. Copiou, Tamo de Bravo. Tamo de Bravo, autorizado transferência para o controle 120 decimal 80. 1208, chama para regresso, Tamo de Bravo. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Tango de Bravo. Tango de Bravo, a 500 pés, na linha do litoral. Na sua escuta, Bravo. Gol 982, completo sinal, chama em 2, 118.6. 18.6, gol 982. Lima, Kilo Bravo, desça para 2.000 pés, informe final LSX-ray. 3, Kilo para Ilhéu, ciente para decolagem às 13h31, poderia adiantar a saída, senhor? Qual é o nível para Ilhéu? 140. A saída é a Dael. Dael, obrigado. E amanhã? O vento no 50 graus 08, nós. Você aguarda a autorização de pouso na vitória. Mike Quebec, Cairo, Lorenzo, meio pé, autorizado, corredor axé, curva direita da 17, 28, 01, 61. Fumando para a torre? O Gol 1982, livre pouso 1-0, vento 1, 80 graus, 079. Pouso 1-0, Gol 1982. Exato, 3-7-3-6, ataque. Chamada ataque, 3-7-3-6. Victor Mike Quebec autorizado o acionamento, chama para o táxi no pátio 4. Victor Mike Quebec. Lima Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo, completo final, chama em torre 118 metros. Vai, Torreia, Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo. Confirmando Lima Kilo Bravo? Lima Kilo Bravo. Continua na final da 1-0 e prossegue para 1-7. Mais externa, vai modificar e tudo está abaixo pela direita da 17. Ciente, reporta para o cancelamento Lima Kilo Bravo. Bravo. 982, solo 09, livre à direita, livrar só em 1-2-1 decimal lado. Confirmando o gol? A gente pegou um banco de pássaro aqui sobre a pista, provavelmente fazer alguma posição. Ciente. Lima Kilo Bravo para o cancelamento? Cancela da presente, solicita a base direita ao nosso. Autorizado curvar à esquerda, base pela direita da 1-7, reporta para girar a base, o Lima Kilo Bravo. Kilo Bravo. Victor Mike Quebec autorizado, táxi até o ponto para táxi Oscar. Lima Kilo Bravo confirmando, reporta para girar a base, copiou a transmissão. Porta para agir a base da 1-7, Kilo Bravo. Autorizado base da 1-7, porta na curta final da 1-7, o Lima Kilo Bravo confirmando trem baixado e travado. Abaixo travado, Kilo Bravo. Lima Kilo Bravo confirmando pátio. Da Baité, do hangar da Baité. Ciente, o Lima Kilo Bravo, reporta na curta da 1-7. Kilo Bravo. 1-2-6 a bordo, 4 horas, autonomia, sai na Galeão. 5-0, autorizado pelo centro, perfil da Mari. Afirmativo, Gol 1014, acione identificação, chegada Mari, décima 350, ajuste 1022. Identificamos para 5010, 1022, perfil da Mari no 014. Confirme o número para pouso para o Gol no 014. Táxi lento, reporte antes da Juliette. Prodiduna direto para 2 mil pés, condições completamente visuais. Autorizado. Vou no 014, descendo para 2000 na prontidão. Qual a manada está pintada? Afim. Confirme ajuste. 1022. Muito obrigado. Na escuta do controle 510. Mike Quebec, Lima Tempo 17. Lima Quilo Bravo, Solos 1-2, livra a sua direita até o hangar da Baeté. Na frequência livre, Lima Quilo Bravo. 92 ao solo. Que a aeronave, o passo estava na pista ou estava na taxiway? Não, estava em cima da pista. Em cima da pista, sim. Juliette, portão 5. Vai manter o ponto de espera, infraero vai fazer uma inspeção na pista no zero, aeronave que decolou posteriormente, correção, aeronave que pousou da Gol anteriormente, ela colidiu com pássaros e a viatura da infraero vai recolher os restos mortais dos pássaros na pista no zero. Mike Quebec decolado aos 1-4, controle 1-2-0-8. 20.8, Mike Quebec agradecendo mais uma vez, tchau. De nada. Controle do São Salvador, só passando o Vitor Mike Quebec com aquele cordial bom dia. Victor Mike Quebec, o 1.010, corredor achando na escuta do controle. O 2500 atrapalha o senhor. 1014. A Torre nos informou que a pista está impraticável devido à aeronave ter colido com um pássaro. Prepare óbvio sobre a posição estável de nível 050. Ok, 050 vai iniciar. Espera. Posição estável. 014. Nativo. Controle, eu autorizo o 2500 para o Mike Quebec. Autorizado, Victor Mike Quebec. Muitíssimo grato, senhor. Controle, é o gol no 014. você espera em TAP com curvas à esquerda e o inbound na proa 063? Relativo, está autorizado. Prossiga. Sobrevoou o patrulhamento? A aberta do TAP, não se escuta, canal 0102. Sim, está escuta. Atingindo e mantendo 25/00, Vital Mike Quebec. Sempre na escuta e controle. Na escuta. Ah, Quebec. Vital 2 na escuta do solo. Uno 982 na escuta do solo. Gente, azul 4207. Desse mantenha 4 mil pés, ajuste de última entrou no 021. Uma chegada bom. Prepare e opta sobre a posição pelo. A pista está, devido à pista está impraticável devido à colisão com o passo. A aeronave colidiu com o passo. Fala Salvador, bom dia, voo 1397. Hoje é Goma 397, informações do Sul November, ajuste 1021, pronto, cópia? Afirmo, pronto, cópia, Goma 397. Goma 397 para São Paulo, Congonhas, autorizado nível 360. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita. Saída da El, Leda Bridge, Upper Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu. Pode prosseguir conforme rota do plano. Controle Salvador 1-2-0, decimal 8, Torre 1-8, decimal 6. Aciona 5-0 no 5, gol no 397. Autorizado São Paulo Congonhas, nível 360. Decola da 1-0, curva para a direita. Saída da El, Leda. Após Brick, Upper Zulu no meia, Bravo Hotel Zulu, e após conforme o ato do plano, controle no 20, decimal 8, e a torre 150, decimal 1, e a cena 50, 1, 5, boa no 397. 1397, correto, time pronto para o despegue de saneamento. Câmara. Trip 5595, pronto, cópia. Pronto para cópia, 5595. Trip 5595 para Ilhéus, autorizado nível 140, decola da pista 1-0 com primeira curva à direita na saída da El, Leda, Paz Leda, direto Ilhéus, controle Salvador 120, decimal 8, torre 118, decimal 6, aciona 0275, trip 5595. Autorizado 140, decolando 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda, controle 120, decimal 8, torre 118, decimal 6, transponder 0275. Irá para em mar? Está iniciando a ponte, já se passou 0, o 77 deu pés agora, o 0. 7, irá iniciar a ponte, tá? Confere. Confirme a porta liberada na pista, seria o número 1 na pausa. Seu número 1. Entendeu? Alô, prossiga, guardião. Ah, liga pouso, chamada para nós. Gente, frequência livre. Livre. Estão indo a Bravo. A pista é 1-0, já vai ser afastado aí de você a 5 milhas. Já comprou da animada, estamos indo a Bravo. Ciente, comprou a DRMAR então, prossegue o Tango de Abravo, autorizado até RMAR. Reporte no solo controlado da RMAR, o vento 140 graus 079 em Salvador. Se quiser confirmar o vento, pode chamar novamente na minha frequência. O Tango de Abravo. Tango de Abravo, 140 com 070. Direita, ou prefere completar a curva à esquerda? Prefere completar a esquerda, seu nome 014. Certo, completa a curva à esquerda na proa de Duna. Descendo para 4 mil pés inicialmente. Voo 0-4. Completa a esquerda, proa de Duna, descendo 4 mil pés inicial no 0-4.